0 operadora 41 84010909, dígito 1. Se cada um puder ajudar, nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0, operadora 41-8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. No meu. Filhos queridos, povo amado da Hora da Misericórdia, qual a intenção que você rezou o terço que acabamos? Você colocou tua família? Continue rezando pela tua família. Nós estamos em plena Semana Nacional da Família. E nada melhor, não há lugar mais seguro de colocar a família do que no coração de Jesus. Então, ei, pensa nos teus filhos, diga o nome de cada um. Mulher, pensa no teu marido. Marido, pensa na tua mulher e coloca no coração de Jesus. Diga: Jesus, a Semana Nacional da Família está terminando, mas eu quero colocar no teu coração, guardar neste refúgio a minha família. Guarda-os, Jesus. Proteja-os. Filhos queridos, eu acredito muito nessa Hora da Misericórdia. Muito, muito, muito. Não por acaso eu estou aqui todo dia, rezando o terço com você, lendo a palavra de Deus, explicando, orientando. Coloque sua família no coração de Jesus. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo Mazzotti, eu sou da cidade de Iporá. Não vou deixar meu nome, mas eu gostaria de deixar um testemunho. Já fazia mais de um ano que eu estava desempregada. E no terceiro dia da novena do Sagrado Coração de Jesus, eu consegui arrumar o meu emprego. Gostaria de agradecer muito a Deus por essa graça. Agora eu assisto os programas todos os sábados, devido estar trabalhando a semana inteira, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me deu e pela saúde que Deus tem me dado, por tantos problemas que eu passei ao longo desse um ano, desempregada, depressão, falta de saúde muitas vezes, mas hoje, graças a Deus, eu posso considerar uma grande vitória. E há muito tempo eu queria ligar para deixar o meu testemunho e agradecer a Deus. Eu sou da cidade de Iporá, Goiás, agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito, pelo meu emprego. Amém, filha. Um grande abraço ao povo de Goiás. Um grande abraço àqueles que só entram no sábado, àqueles que só apresentam a Hora da Misericórdia. E você que me escuta na Hora da Misericórdia, só escuta nesse horário, liga para a sua rádio para eles transmitirem também de manhã. E de manhã para tarde, sempre assim. São dois momentos muito fortes. Bíblia aberta, cartilha de oração. Faça de mim um irmão de Jesus. É isso que leva a palavra e anuncia Jesus. O texto de hoje, nessa sexta-feira, Mateus 19:3-12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar a sua mulher? Jesus respondeu-lhes: Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e lhes disse por isso? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Todo aquele que rejeita sua mulher e se casa com uma mulher rejeitada, está também cometendo adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o texto é de Jesus. Eu sei que tem muitos que, se pudessem, arrancariam essa página da Bíblia. Mas é frase de Jesus. Mateus 19:3-12. O que Deus uniu, que o homem não separe. O matrimônio é para sempre. O matrimônio, enquanto a morte não os separe. Eu queria hoje chamar você à oração. Repita comigo esta oração: Senhor, no teu coração eu coloco o casamento. Você que é casado, repita comigo: Senhor, no teu coração eu coloco o meu matrimônio. Há dificuldades, Senhor, então me dê forças para superar. Há o que perdoar, me dê a graça do perdão. Há que recomeçar, mas eu confio em vós. Eu confio na vossa misericórdia, Senhor. Sagrado coração de Jesus, misericórdia divina que brota do lado aberto do Cristo, corre, corre como um rio de misericórdia no matrimônio. Corre como um rio de misericórdia na vida conjugal. Eu confio em vós, Senhor. Eu espero em vós, Senhor. Semana Nacional da Família. Se acha que é por acaso que a igreja propõe essa semana? Porque a família precisa de oração. Porque família que reza unida permanece unida. Eu confio em vós, Senhor. Eu espero. Jesus, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus, desse lado aberto que nós clamamos nesse terço, Faça correr como um bálsamo rios de misericórdia sobre aqueles que nos acompanham. Aquele que está desacreditado no matrimônio. Aquele que está desacreditado na vida conjugal. Aqueles que estão perto de desistir. Não permita, Senhor. Jesus, abençoai essa água. Quero um conselho do Padre. Dê essa água para o seu marido. Dê essa água para sua esposa e para sua família. Abençoai os objetos, as roupas dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai a família, Senhor. Guardai-as no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.